Alguém aí embaixo já tomou corno? Quem já tomou corno, grita eu! Quem já traiu, grita eu também! Pensando bem, mas a tua história, coisa que se faz, a que se paga. Ela foi influenciada por causa de um amigo ou de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, já anotei que ela tá livre como um passarinho. Quero ouvir a galera, quero ouvir! Me trair, oh, quando ele se e que eu comprei pra ti. Onde foi que errei, sou ingrata. Papazone de vida, vai junto e misturado, papá. Segredo entre a gente. E esse sentimento pendente é que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou.